Mini-saia e salto alto. Oh my God. Um modo mais divertido de ficar por dentro do mundo delas. O programa mais atual, audaz, interessante, dinâmico, ousado, educativo, divertido. Com um toque muito especial de sensualidade. Let's go, girls. Mini-saia e salto alto. Um programa de mulheres, mas que os homens não vão querer perder. De segunda à sexta, das 10 às 13, na Rádio 5. Chegamos à edição de final de semana. Estamos no programa mais feminino da sua rádio, a partir de agora e até à 1 da tarde, em 100.8. Conceição Pedro Gomes. Today has been and gone. Tomorrow will I find the sun or will it rain? Except me, I'm the lonely one. I live in shame. I say goodbye to romance. Yeah. Goodbye to friends. I tell you goodbye to all the pain. Now broken wings can hold me down. I'm free again. The jester with the broken crown. It won't be me this time around to love in vain. I say esta música a começar esta segunda hora do programa mais feminino da rádio. É aqui todos os dias para ouvir a partir das 10 e até à 1 da tarde. Chama-se Goodbye Romance. Bye? Não. Achas que sim? Achas? Espera aí, porquê é que eu não te ouço? Eu não sei porque eu estou sem som, por isso que tu não me ouves, tens que ser tu a dizer-me. Ah, vamos lá ver. Eu peço já ali uma ajuda, mas eu acho que estás a falar. Queres que eu abane? Que vai passar. Não, espera, não, não abanes, não abanes. Não abanes, estamos de pode tremer tudo. Aliás, já assim treme? Já assim treme. Bom dia. Bom dia. Entretanto, eu vou pedir ajuda ali, porque acho que não estás a ser assim num som muito aceitável. É a Susana Dias Ramos, já deu para perceber, a nossa neuro... Já escangalhei até o microfone. Exatamente. Ora, passa para este aqui, para o meu lado. Não ficas de frente, ficas de lado. Vai dar ao mesmo, para ver se eu te ouço melhor. A cadeira já estou a conseguir ouvir agora. Tudo? Toda a gente ouvir a cadeira. Eu acho que sim. Eu acho que não há dificuldades. De qualquer forma, vamos então lá. Bom dia. Eu acho que ainda não. Eu vou tentar chamar ali alguém. Socorro! Olha, queria falar então para quem está lá em casa connosco, porque isto foi assim um bocado desastroso no começo, a recordar, não se está a ouvir, claro. Isto é muita ignorância. É muita ignorância e então a minha convidada não se faz ouvir em nenhum dos microfones. Eu vou adiantando aqui, hoje trazemos ao nosso programa e como tema de conversa precisamente a violência nas relações, no namoro, e se consultar a Rádio 5 no Facebook vai perceber que está aí aquela pergunta habitual para comentarmos. Susana, não sei se queres lançar. Não deixam a experiência de som. Não te ouço nada. Nada, completamente. Hoje quiseram mandar-nos para aí, para o fundo do poço, não há problema. E assim, há pancadinhas de amor, é aquilo que nós queremos. queremos que comente connosco através do seu do SMS de Rádio 5 96-760-7903 ou então através da nossa página no Facebook em www.5fm.pt. Recordo, www.5fm.pt. Mini saia e salto alto, o programa mais feminino da rádio. Então assim, cá estamos nós, Susana. Alô. Olá, bom dia. Bravo. Pronto, é o 10 mais descansado. Já vou devolver o meu pio. Por isso não posso falar novamente. Sim, nós há algum tempo dissemos que as sextas-feiras deixariam de ser as mesmas, já não são aquilo que eram. Eu ameaçava tremores de terra, nunca me passou pela cabeça que fosse-me estragar. Fosse-me estragar o áudio de uma rádio com tanto Foi só a Susana chegar aqui. Olha, até o computador, estás mais próxima do monitor. Pronto, estou, tudo estou bem. A assustar já o cá estamos. Mas estas coisas são assim fantásticas mesmo pela autenticidade e pela forma como elas escapam para esse lado. E é assim mesmo que nós gostamos, portanto, sem stress, sem complicações, não tem que se sentir desse lado constrangido, porque nós aqui estamos perfeitamente tranquilas e à vontade e a querer as vossas participações através do Facebook da Rádio 5 em www.5fm. Hoje custa um Experimentem brasileiro. www.5fm.pt ou então através do SMS. Vamos buscá-lo, 967607903. Há pancadinhas de amor a propósito do nosso tema de hoje. A violência no namoro. Namoro, no casamento, no companheirismo, em diversos estádios de relacionamento. Que violência, Susana, física, emocional, psicológica, verbal. Psicológica, verbal. Existem três grandes tipos de violência, independentes uma da outra, que são a violência física, a violência verbal e a violência psicológica. Nós estamos muito habituados a ver ou a ouvir os relatos da violência física ou da violência doméstica relativamente às mulheres, porque infelizmente nós somos um país com uma estatística bastante alta no que concerne a violência doméstica. Uma, ou estima-se que uma em cada três mulheres sejam vítimas de violência doméstica. E estima-se agora, de uma forma assustadora, que uma em cada quatro raparigas são vítimas de violência no namoro. Como é que nós podemos afirmar ou ter a percepção que estamos a ser vítimas de violência doméstica? O que é isso? Quais são os sinais? Se eu estou numa relação, como é que eu tenho a percepção dessa violência? Quando deixas de ser tu. No momento em que começas a anular-te e a necessitar de fazer coisas para que agradem a outra pessoa, independentemente se essas coisas te deixam ou não feliz. Esta violência começa por ser psicológica. Não é verbal ainda sequer. É psicológica. Começa inicialmente por se anular a outra pessoa. Isto são exemplos muito práticos. Hoje não me apetece ir ao cinema. Mas vens, porque eu quero que venhas. Exemplos mais práticos ainda. Sim. Imagina o salto alto. Perdão. gostar de usar salto alto. Ele não gosta a determinada altura, conheceu-te a usar salto alto, mas agora não gosta que uses salto alto. E tu tens que deixar de usar salto alto, porque ele, se pões o salto alto, diz-te que estás feio, ou que não te fica bem, ou que aquele sapato não te favorece. Ou seja, anula-te, subestima-te. Sim. Tu decides fazer uma dieta e emagrecer 2 quilos, e ele diz-te, esta dieta está-te a fazer cada vez melhor, já engordaste 3. Ah, que giro. Fica tótimo, esse cabelo loiro foi pintado à pincelada quando passavas por baixo de um escadote. Isto parece piada, mas são coisas que, exatamente, que vão acontecendo inicialmente. A anulação e a violência psicológica pode durar anos, pode durar um casamento inteiro, um relacionamento inteiro, sem passar completamente à parte de toda a família, de todos os amigos, de toda a pessoa que se conhece. Não sendo destes exemplos, nós podemos estar a ser vítimas de violência doméstica, como dizes, atravessar uma relação de ponta a ponta, estamos a falar de anos de relação, sem saber que estamos a ser... Sem dar por isso. Vamos-nos anulando as pessoas. Como é que nós ficamos aí? Perdidas. Eu acho que a resposta, pelo menos as pessoas que me procuram, normalmente estão um pouquinho perdidas, um pouquinho a favor. Estão perdidas e já vêm no momento em que se aperceberam que todas as coisas que gostavam deixaram de fazer. Todas as coisas que lhes dava prazer deixaram de dar. Todas as vontades que tinham passaram a ser outras. Todas as opiniões passaram a ser as opiniões dele ou dela. Porque nós vamos falar aqui na violência em ambos os lados. Porque a violência física está muito ligada ao homem, mas a violência verbal e a violência psicológica, nós mulheres ganhamos um Oscar. Ou seja, superamos o homem em grande escala. A violência física, realmente, falava-se e estimava-se que 1 em cada 3 mulheres são vítimas de violência doméstica no casamento, mas eu não sei a estatística do homem, mas é muito grande, porque o homem não se queixa da violência verbal, da violência psicológica. E o que acontece muitas vezes, isso não é desculpa, como é óbvio, para as pancadinhas. Possivelmente, à semelhança das mulheres, nem se percebem que estão num surto ou a ser vítimas de violência psicológica. Às vezes, 15 anos depois do relacionamento, quando há uma separação e há um novo relacionamento, é que se olha para trás e há comparação daquela pessoa que está connosco agora, comparativamente com a pessoa que estava anteriormente, é que nos cai um bocadinho a ficha, que é, espera lá, mas isto aqui é um relacionamento, isto aqui é um namoro, isto aqui é um casamento, afinal, o que é que eu tinha? Afinal de contas, nada começou assim. Eu não tive nada disto. O que é isto? Mas também é controverso, Susana, porque assim, nós somos mutantes, nós estamos em constante evolução e tudo muda, tudo se altera. Podemos nós exigir um relacionamento, por exemplo, com 15, 20, 30 anos, igualar ou as mesmas semelhanças de há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás? Não como relacionamento, não como objetivos, mas sempre com o mesmo respeito, cada vez mais. O respeito é algo que, eu digo que são às vezes os dois C's que se devem manter sempre numa relação, que é o companheirismo e a confiança. Se alguém te trai, e aqui a traição não é de física, não é ter outrem, não é? Se alguém trai a tua confiança, dar-te uma bufetada é trair a tua confiança. Tu depositaste a confiança naquela pessoa, como é que aquela pessoa de repente se vira contra ti? Não era suposto proteger-te? Esta confiança fica traída. E o companheirismo, se alguém te vai prestar confiança e companheirismo, vai cuidar de ti, vai tomar conta. Mas também para aquilo que te agrada e para aquilo que menos te agrada. Para aquilo que menos te agrada, obviamente, também deve dizer-te, Conceição, estás um pouquinho desajuizada. Ah! Não convém fazer isso, mas sem insulto. Pois. Um pouquinho desajuizada, não é dizer que estás cada vez mais burra. Exatamente. Ou não tens ponta por onde pegar, porque é isto que eu ouço, não vales nada. Mas é essa forma, não é? Essa forma de comunicar. Nas relações. Isto não começa assim, porque se começasse assim era muito fácil de identificar. Uma flor hoje. A flor normalmente vem depois do tabefe. Pois. Que significado é que isso pode trazer? Um arrependimento por parte do agressor ou da agressora? Ou a possibilidade de uma forma permissiva para que a partir daí as coisas possam ser assim? Primeiro a bufetada e depois uma flor. Normalmente, e aqui já estamos a falar em casos de violência doméstica, daqueles sérios, graves. Quando vem a flor, nós estamos a lidar com psicopatas e não vamos atenuar o nome, porque é a realidade das coisas. São pessoas que não têm controle sobre elas próprias. Ponto. Eles, quando batem na companheira, no exemplo do caso dos homens, né, porque aqui falando da violência física, porque já vamos à verbal e à psicológica e ver como nós somos izinhas nisto, nós mulheres. Não vai sair de um palavrão. Não vai sair de um palavrão. No caso da violência física, propriamente dito, quando já está em momentos em que a pessoa vai parar ao hospital e depois vem o ramo das flores, estes homens estão a pedir desculpa com sentimento, não é algo que eles estão a fazer de ânimo leve e pensando, se eu te oferecer uma flor, tu vais esquecer que eu te dei a bufetada. Se isto acontece, então nós estamos na frente de um traste e não de um psicopata, porque também há o traste. O traste é... Então o que é que os distingue? O que os distingue é o facto de o psicopata bate sem ter noção que está a bater, que está a magoar, que está a fazer mal, porque acha que é assim. Normalmente isto advém da lei da continuidade, são pessoas que vêm de famílias destruturadas, que assistiram a isto toda uma vida. A mãe sempre apanhou do pai, sempre houve este tipo de rebuliço em casa, por isso não é novidade que ele vá fazer a mesma coisa. Existe, ou seja, a lei da prática, é uma, exatamente, uma prática comum, habitual, comum, é normal. Porque é que se a minha mãe foi assim, que é a mulher, não é a figura materna, é a mulher que ele vê como sendo a de maior respeito, a de maior carinho, a de maior cuidado, se de maneira nenhuma ela tem outra reação, porque é que esta pessoa que está comigo agora vai reclamar só porque eu lhe dei uma pancadinha de amor? Mas isto é grave. Agora, nós não podemos é contextualizar a violência, seja ela no namoro, seja ela no casamento, seja ela em qualquer tipo de relacionamento. Era muito bom se ela começasse assim. Se ela começasse com dois socos e um pontapé, se calhar já não nos atreveríamos a ir lá outra vez. Cada vez mais se assiste a gestos de violência, de agressões no namoro, e estamos a falar agora, reportamos para um target mais novo. Que fenómeno é este? E como é que isto se explica? Como é que tu explicas isto? Não me perguntes porque eu não tenho explicação. Mas que é verdade que está a aumentar em larga escala a violência no namoro, está. Mas mutuamente, não é o rapaz para a rapariga. Exatamente. É a rapariga para o rapaz, que chaga a cabeça dele. E depois aqui há o que é visto e o que não é visto. Porque eu tenho, por exemplo, neste momento em terapia, vamos imaginar dois casos perfeitamente distintos. Uma rapariga, não é, que está constantemente a massacrar, vamos utilizar essa palavra, o namorado com algum tipo de agressão, que ele não vale nada, que ele é isto, que ele é aquilo, cozido, caçado, grelhado. É assim, porque é que não o deixa? Não, não o deixa porque gosta dele. Isto é a forma complicada de se gostar de outra pessoa, não é? Aquela obsessão de tu és meu. Mas pica, pica, pica, pica, pica, até o levar a um extremo de irritação total. E depois vem a melhor parte, que é o auge, que é bate-me. Bate-me, se és homem, bate-me. E ele é homem. E dá-lhe um tabefe. E aí ele perde completamente a razão e ela passa a ser desgraçadinha. E também temos este problema, que é, ela leva a bufetada, não é? Fica cheia de razão, mas vai continuar a violentá-lo no futuro do namoro, porque tem sempre a desculpa de que ele lhe deu uma bufetada para trás. Pois. E a vítima da violência vai ser ele, porque vai continuar debaixo de uma violência verbal por ela e psicológica pela chantagem dele lhe ter tocado. Ou seja, começa a dominar a relação. Completamente. Temos outro problema também que acresce uma outra violência aí, que é o domínio sobre o outro. O poder sobre o outro. O domínio, a vontade de dominar. Eu acho que esse é o fenómeno, não é bem a violência. O fenómeno é... Mas tu achas que estes jovenzinhos, por exemplo, não falam destas relações, não comentam estas relações em casa, em família, com os pais? Não. Não há este tipo de comunicação? Não comentam por receio, por vergonha, por não saber como é que se há de abordar este tipo de situação. Como é que eu chego a casa e eu, menina, chego a casa? Se eu, menina, com 15, 16, 17, 18, 19 anos, chego a casa amassada, digo ao meu pai que um fulano me bateu, ora, o meu pai o que é que vai fazer? Pois. Obviamente que eu vou ficar calada porque não quero problemas. E não vou dizer à minha mãe, com o medo de a magoar para esta situação, dela se aperceber aquilo que se está a passar, e não vou fazê-la sofrer, por isso isto acaba por ser calado. Nesse aspecto, há alguma fórmula de perceção para... Alguma fórmula de perceção para que se possa explicar aqui ou deixar ficar como indicação para os pais, no sentido de estarem mais atentos a alguns sinais, por exemplo, quando... Alteração generalizada do comportamento, como ficarem mais introvertidos, perdas de apetite, isolamento no quarto, mais recatadas, mangas mais compridas em dias de calor, porque há nódoas negras visíveis, choro, labilidade emocional, choro fácil, riso fácil, há ali uma confusão de sentimentos que não se percebe muito bem. E são sentimentos que persistem, que se vão arrastando no tempo ou não? Vão se arrastando no tempo até chegar a um limite, porque normalmente isto é descoberto. Porque estamos a falar de jovens e de adolescentes em épocas de transição, a transição. Todos os níveis. Eles já estão em transição. E estes sintomas podem ser confundidos. Nunca desvalorizar os sentimentos dos jovens, nem se deve nunca ter aquela noção de é adolescente, é complicado. Uhum. Ser adolescente é complicado porque há muita hormona a colocar-se no sítio. E já não é fácil ser adolescente devido a todas as oscilações hormonais que existem. Uhum. Obviamente que ser adolescente é ser resmungão, é ter a mania que é adulto e fazer tudo o que lhe apetece, é responder torto à mãe, é querer sair até tarde porque os amigos também querem sair, é ter a mania que aquela roupa que é horrível, é que está na moda, e usar a calça, não é, abaixo do traseiro, porque o MC qualquer coisa usa, basta. Por isso vai usar. Isto é ser adolescente, a rebeldia faz parte da adolescência, o querer ser, o querer poder, o querer ser adulto à força, o querer atingir determinadas coisas. Agora, não faz parte da adolescência a tristeza, de maneira nenhuma. Ser adolescente não é ser triste. Se há tristeza, se há dor, se há uma mágoa no olhar, isto não faz parte da adolescência, porque aí tem que haver alguma coisa de errado. Não digo que seja obrigatoriamente um namoro violento, mas há alguma coisa de errado. Há alguém que está a magoar aquela pessoa, seja por amizades, seja... Porque depois também há a violência na amizade. Também. Entre amigas e amigos, uhum, também há esta violência. E de forma aí é que se manifesta. Exatamente, com essa tristeza. Uhum. Ser adolescente é ser rebelde. É ser, e passo a expressão entre aspas, aparvalhado. Mas é normal. Uhum. Agora, ser triste... Isso é saudável, isso certo? É saudável, isso é saudável. Quando estão aparvalhados, e quando são convém rebelde... estarem aparvalhados naquela altura, porque senão vão aparvalhar mais tarde e a adolescência tardia acaba por ser mais complicada. Uhum. Isso é saudável, obviamente não é saudável para a mãe porque lhes deixam os nervos em franja, mas pronto, há sempre um comprimidinho que ajuda nestas alturas, ou um desabafo com alguém colabora muito. Exatamente. Agora, a tristeza não é um traço da adolescência. A tristeza não existe para estar presente em momento nenhum da nossa vida. É sinal que alguma coisa não está bem, seja... porque se zangaram com alguém, seja porque a escola não está bem, seja porque aconteceu alguma coisa de errado, seja porque for, tristeza não. Tudo bem, podemos reclamar, podemos andar mais irados, mais irritados, mais tudo e mais alguma coisa, mas estar triste, chorar, essa labilidade emocional, estar constantemente a chorar, isso não faz parte da adolescência, uhum, isso não faz parte do crescimento. A tristeza generalizada não faz parte do nosso progresso em momento nenhum da vida. E é importante estarmos atentos a estes sinais, porque se eles estão na adolescência e começam pelas relações de amizade, transitam com muita facilidade depois para as relações de namoro. Ou não? Nós tínhamos aqui um berbicacho agora e isso é um tema nós temos, no meu tempo, eu às vezes ponho-me a pensar, no meu tempo, porque isto agora está muito diferente. Hoje em dia, a adolescência para nós começava, para nós eu digo camada entre os 30 e os 40, começava aos 15, 16, 17, era aí que nós começávamos a ter esses comportamentos de rebeldia, de irascividade, estava tudo torto, era a idade do armário, como se lhe chamava antigamente, mas se batêssemos com a cabeça no armário, se calhar ajudava muito mais do que fecharmos-nos dentro do armário. Essa idade de rebeldia não acontece agora nessa idade. Uhum. Porque nós, se vamos iniciar os namoros, os relacionamentos sexuais, os envolvimentos, nós temos que ir aos 11. Pois. Porque hoje em dia a média de perda de virgindade é entre os 11 e 12 anos. Por isso, o que acontece aqui não é um início de namoro, é um início da sexualidade, é um despertar da primavera, como dizia Pablo Neruda, pois, que ele achava que despertava aos 20. Se ele agora visse isto, coitado, se calhar, coitado do Pablo, apanhava um susto e um muito grande, muito grande, porque aos 11, 12 anos, as miúdas e os miúdos começam-se a desenvolver de uma maneira e a manter uma eloquência verbal, uhum, que deixaria muita gente pasmada de imaginar que acontece. E nós basta andar para trás. Nós falávamos aqui em off, eu acho, a semana passada, acerca dos novos 40, os novos 30. Exatamente. E estávamos em off porque era o tema desta semana e não era o tema da semana passada. Nós dizemos, agora com muita frequência, que os 50 de agora são os novos 40. Sim. Os 40 são os novos 30. Os 20 são os novos 10. É simples como isso. Ou seja, uma década para trás. Uma década para trás. Sempre. Aquilo que nós sabíamos há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, aquilo que nós sabíamos aos 20 anos, hoje em dia sabe-se aos 10. E como se sabe aos 10, quando se chega aos 15, muitas vezes até há um adormecimento sexual. As mães até ficam preocupadas com a sexualidade e não é esse exatamente o problema é outro. São as drogas e são as más companhias e todas as coisas que advêm aí, mas não os namoros. Há mitos e realidades ou realidades que distinguem os mitos na violação, nas relações, no namoro? Susana? Eu não acredito em mitos. Não. Acredito em não. E a palavra é simples. Uhum. Não me interessa se eu sou casada com o sujeito, se eu namoro com o sujeito, se o sujeito é meu amante, se é seja o que for. Não, são três letras muito simples. E se alguma das partes diz não, é não. E não para? Não para esse ato. O ato da violação, isto é outra outro berbicacho que vinha. Existe ou não violação dentro de uma relação? Entre pessoas que já tiveram relações sexuais anteriormente, porque é que agora passa a ser violação? Sem mitos, porque o sujeito disse não. E não é simples de perceber. Se eu não quero e se alguém me força a fazer alguma coisa, isso é uma violação do meu direito. Seja ele qual for. Eu posso te impingir um iogurte, tu dizeres-me que não, se eu te enfiar o iogurte pela goela abaixo, eu estou a violar o teu direito de não querer o iogurte. Ou na mesa. Ou na mesa, exatamente. Não convém. Há uma violação. Aqui a palavra violação é pela violação do direito. A violação sexual é pelo direito do não à sexualidade. A violação do respeito pela falta de respeito que tivemos por outra pessoa. E aqui há uma violação do direito da pessoa na violência do namoro, na violência doméstica, como quiserem chamar, na violência em geral. Há uma violação da felicidade da outra pessoa. Há uma violação da integridade da outra pessoa. Há uma violação do sorriso da outra pessoa. Eu acho que isto é muito característico. A labilidade emocional demonstra-nos muitas vezes que na adolescência há esta loucura, há este stress, estão sempre resingões, sempre prontos para sair de casa, até que vai cair em cima, estão prontos para sair, são todos iguais, sem grandes diferenças. Agora, uma tristeza generalizada que faz um adolescente ficar fechado no quarto durante 3 dias, não querer comer, não tomar banho. Também. É o principal sintoma. Não cuidar da higiene. A primeira sintomatologia da depressão, isto é válido para todas as depressões, a primeira sintomatologia da depressão, o grande sintoma, é a ausência de higiene. Não que a pessoa tenha de repente ficado porquita, entre aspas. Pura e simplesmente porque não há valor dado a ela própria. Para que é que eu me vou arranjar? Para que é que eu me vou limpar ou cuidar de mim se eu não valho nada? Boa pergunta. Assim como a semelhança da que está no Facebook para responder no nosso programa hoje, onde falamos de violência no namoro, na relação, com a doutora Susana Dias Ramos. Há pancadinhas de amor? Queremos que comente, deixe ficar a sua opinião na página da Rádio 5 no Facebook, em www.5fm.pt. Temos aqui a opinião do Mário, diz: não há pancadinhas de amor, há pancadinhas com amor, não se equivoquem. E há aqui também a participação de alguém que diz: conheço um caso desses, mas a violência psicológica que considero pior que a física destrói ainda mais. A ofensa não mata, mas destrói. Sem dúvida. Seja lá for quem disse, tem toda a razão. A violência psicológica pode criar danos irreparáveis. A física também levada a um determinado extremo. Mas a violência psicológica é algo que vai destruindo partes irreparáveis de nós. E se a nossa autoestima se estraga de tal forma que nós não conseguimos aprender ou passar a respeitar-nos ou amar-nos da forma que devemos, Então aí sim nós temos um problema, porque nós conseguimos sarar um olho negro, mas como é que saramos o facto de nós não sermos importantes para nós próprios? São as tais feridas internas, nessa parte tão difícil de sarar. Sem dúvida. E voltar a acreditar noutra pessoa, para outra nova relação. Há, inclusive, aqui um depoimento interessante para relatarmos, era seguramente que este nome é um nome fictício, anónimo, fictício. Era uma discussão, nunca me passou pela cabeça que ele fosse, me fosse bater, e quando eu senti as mãos dele no meu corpo, a dor já não me deixava pensar, já nem sei se era dor. Era o meu marido, a pessoa que eu amava, a quem dedicava a minha vida, os pontapés, o frio do chão, e pensar, o meu mundo acabou ali. Não consegui falar durante 2 semanas e depois deixei de ser eu. Fazia tudo o que ele mandava sem conseguir raciocinar. Morria de medo. A polícia dizia que não podia fazer nada. Gritei tanto por ajuda. Como é que ninguém me ouviu? Era um prédio, tinha tanta gente, eu ali trancada. Agora vejo, eu podia, sei lá, ter feito tanta coisa, mas que me adiantava agora nesta cadeira de rodas? Agora já nem para ele sirvo. Eu ouvi isso há 4 anos atrás, e se verificares ainda me continua a arrepiar. Eu tento evitar ao máximo demonstrar qualquer tipo de emoção durante as sessões psicoterapêuticas, para que as pessoas achem que todos os problemas têm solução, porque têm. Eu acho que foi das únicas meia dúzia de vezes que eu não consegui controlar as lágrimas, porque aqui estamos a falar de uma rapariga com 28 anos, que ficou paraplégica após uma agressão física que fez com que ela tivesse uma quebra irreparável no L da coluna, e ficou numa cadeira de rodas. E quando ficou numa cadeira de rodas, ele deixou, porque realmente já não servia para ele, já não servia como saco de pancada, já não contrariava, tinha que procurar outra inteira para estragar e fazer o mesmo. Mas para se ver bem como é que a mente dela estava a funcionar, ela agora, ou a tristeza dela advia do eu já não sirvo nem para ele. Porquê é que eu já não sirvo para ele? Se eu servi durante estes 5 anos de casamento, como é que eu agora não sirvo? Há cura para esses males, Susana? Há cura para esses males, sem dúvida. É preciso é nós estarmos atentos e estarmos presentes, e fazer lembrar estas pessoas de que existem pessoas, existem amigos, e a responsabilidade é nossa. Porque aqui eu interrogo-me, como é que um prédio onde vive pessoas ouve alguém a gritar e ignora? Eu não consigo conceber, não me entra na cabeça esta coisa do entre marido e mulher não se mete a colher. Isso era antigamente. Então eu ouço alguém pedir socorro, pedir ajuda. Pensem por favor, peço às pessoas, pensem por favor, se fosse a sua esposa, se fosse a sua filha, se fosse o seu filho, o seu marido, a gritar por ajuda e um prédio inteiro ignorar. Pois lá está, e isto não é mais do que uma das consequências de uma relação violenta, o que aqui... Já era, a estatística e a avaliação não foi minha, em neuroterapias.blogspot.com, que é o blog que eu tenho normalmente ativo, quando eu escrevi, eu penso que foi a semana passada que eu escrevi um post sobre a violência no namoro, e houve alguém, eu penso que foi a Inês Freitas, eu não tenho a certeza absoluta, se calhar estou a dizer mais neira, mas se não foi a Inês, peço desculpa, alguém postava qualquer coisa do género, se uma em cada 3, se uma em cada 4 raparigas são vítimas de violência no namoro, e se uma em cada 3 são vítimas de violência doméstica, quer dizer que apenas uma não casa com o agressor. Isto é assustador. É incrível. E há participações a propósito deste texto que é real. Sim. Há um anónimo que diz: já denunciei anonimamente um vizinho meu, classe média alta, porque não suportava ouvir aquela senhora aos gritos durante a noite. Nem acredito no que acabei de ler neste comentário. Infelizmente, isto também passa pelas mãos de alguns casos semelhantes. É, sem dúvida, Susana. Agora, como é que as pessoas podem denunciar? Exatamente. Anonimamente. Sempre. O número é muito fácil, 112. Agora... Eu gostava de dedicar um programa ao 112, Conceição. Então, pronto. Porque isto agora, ao 112, está muito confuso, porque já não é atendido como era antigamente, mas é fácil à mesma. Podem fazê-lo de uma forma anónima, 112, quero denunciar aquilo que eu penso que seja um ato de agressão, estou no prédio tal, a minha morada é esta, tal, eu penso que há um problema no segundo D, no segundo C, no segundo F. A polícia vem imediatamente verificar a situação e não precisa dizer quem é. A denúncia pode ser anónima. Esta fica a indicação aqui neste espaço com pergunta. Estamos à espera. Isso mesmo, que comente, que deixe ficar a sua opinião aqui na nossa página em www.5fm.pt. Há pancadinhas de amores. Há espaço para a música. Katy Perry na Rádio 5. Músicas na Rádio 5, no programa mais feminino da sua rádio, Mini Sai Salto Alto. E com toda a certeza, é aquela hora que eles também não querem perder. Sinal, quando é que se irritam? Não nos irritamos e está mesmo na hora de agradecer a quem? Vamos agradecer ao Hélder, como sempre, uma querida Conceição, um beijinho, outro para ti, Hélder, também. É bom saber que estás aí desse lado connosco, assim como todos aqueles que estão com a Rádio 5 e que estão a comentar a propósito da nossa pergunta de hoje. Há pancadinhas de amor. a violência no namoro, nas relações, hoje aqui a ser discutida, conversada com a doutora Susana Dias Ramos. Susana, a propósito ainda de uma participação relativamente àquele caso que foi aqui apresentado, alguém diz, algumas mulheres têm uma autoestima tão baixa que julgam merecer aquelas pancadinhas, não é? Ninguém merece. A Margarida diz, arrepiei-me de tão verdade que tudo é, e às vezes basta um telefonema, palavras de apoio, essas vítimas sentem-se tão sozinhas naquele momento, fugir do que lhes está a acontecer é um quase impossível. É isto, não é, Susana? É quase impossível, porque quem está à volta não está presente. Uhum. O que acontece é que as pessoas começam por se isolar. E começam por se isolar para esconder as marcas. E essas marcas nem sempre são físicas. Pois. Podem ser marcas psicológicas. São marcas que fazem com que a pessoa esteja mais triste, que chore, que não consiga controlar os sentimentos, não tenha vontade de sair para ir tomar um café, para ir a um cinema, para ir jantar fora com as amigas. E as amigas, em vez de reclamar, ou os amigos, no caso dos rapazes, em vez de reclamarem, vão lá investigar. Porque se aquela pessoa passa a ter um comportamento tão distinto, tão diferente, é porque alguma coisa está errada. E se alguma coisa está errada, desde que se iniciou aquele namoro, claro que vamos dar aquele espaço do iniciou o namoro, não tem outros olhos senão para o namorado e quer estar perto dele e até determinado ponto, mas um telefonema, está tudo bem, estás feliz, como é que corre o teu namoro? Uhum. Há sempre, ela vai descair, ela ou ele vão-se descair se alguma coisa não está bem. E muitas vezes o facto de afastarem numa parte inicial destes amigos, depois acham que eles não existem, não estão lá e não vão estar presentes. Por isso não podem recorrer pois a essa família, ajuda. Pois, a família só por si já é omitido, não é? A família só por si é omitido por motivos... E estamos a falar dos mais jovens e de idades mais avançadas, dos 30, dos 40, dos 50. É mesmo assim, se omite a família, não é? Se omite a toda a gente. É uma vergonha também. É uma vergonha, é um fracasso nós termos escolhido alguém para casar e de repente aquela pessoa ter aquele comportamento. É um fracasso muito grande. A inutilidade, a vontade de sair, não sabe muito bem para onde. As tentativas de suicídio vêm daí, da vontade de sair, não sabe muito bem para onde. Às vezes corre mal porque as pessoas esquecem-se, depois não dá para voltar. E as tentativas de suicídio, em grande parte, são tentativas de parar um sentimento ou parar o tempo naquele momento e depois resolver mais tarde. Só que a cabeça, como não está a funcionar em pleno, as pessoas não se recordam que não dá para voltar da morte para resolver mais tarde as coisas. E assim se perdem vidas, assim se perdem pessoas. Nós temos aqui perguntas no Facebook da rádio. Há violências que podem ser perdoadas? Ou perder a cabeça já não é desculpa? Quem perdeu a cabeça foi a Maria Antonieta. E cortaram-na fora, mas nem sequer a perdeu por opção. As perdas de cabeça são perdoadas até determinado ponto. Alguém perde a cabeça, eu até posso aceitar. Nós temos um decreto-lei em Portugal, que tu vais amar, que diz que as bufetadas não são violência doméstica. É. Existe esse decreto-lei em Portugal. Sabias que eu ia gostar. Eu sabia que ias adorar. Mais uma vez em neuroterapias.blogspot.com está lá o decreto-lei. Que eu amei o decreto-lei, até escrevia vermelho, que é uma vergonha deste país, por semelhante coisa, mas pronto. Uma bufetada não é violência. Não é. Bufetada não é considerada violência doméstica. Se eu te der uma bufetada, vais ter que ficar com ela. Pronto. E não podes fazer queixa. Assunto arrumado. Assunto arrumado. Voltamos... No entanto, se eu te insultar, tu podes apresentar uma queixa por danos e ofensas contra mim. Ui. Não é bem a mesma coisa, hein? Não. Por isso, se o perder o controle durante uma relação e exaltar-se e levantar a voz e até te dar uma empurradinha, chega, falamos no outro dia, sai do carro, mas é sai do carro à porta de casa, não é sai do carro no meio do monte e deixar-te lá ficar. A 6 km de distância. Não é esse sai do carro, é sai do carro à porta de casa, não é? Isso sim é uma perda de controle. Dizer um palavrão, o palavrão não convém que seja dirigido à pessoa, não é um insulto à pessoa, porque isso já está a roçar a falta de respeito, não é? O usar-te um empurrão e dizer, pá, sai do carro, não dá para conversar, mas hoje eu estou fora de mim. Pronto, se é uma perda de controle, ok, vamos conversar amanhã. Depois as mulheres também são exímias. Não, vamos conversar agora, eu quero resolver o assunto agora e quero conversar agora. Depois Há perda de controle de ambas as partes, muitas vezes. E esta perda de controle é aceitável numa relação e o casal pode juntar-se, reunir-se, conversar acerca do assunto para não voltar a ocorrer-se o mesmo erro. Agora, uma perda de controle num murro? Uhum. Para mim, não. Pois. E vai voltar a repetir. Exatamente, a repetir a mesma situação. Há outra participação aqui no Facebook da Rádio 5 e que diz, e também há homens que têm a mania que são engraçadinhos. Isto é para os dois igual. Ambos, não é? Ambos os dois, entre as ambos os dois. Ambos os dois. Exato. Há homens que têm a mania que são engraçadinhos, mas também há mulheres que têm a mania que são muito engraçadinhas. Eu devo dizer que eu não tenho mais mulheres em consulta do que homens. Ele está ela por ela. Por isso eu tenho muito com as mesmas queixas. Por isso eu tenho muito homem a sofrer às mãos de mulheres engraçadinhas. Pois. Eu tenho muito homem a sofrer às mãos de relações abusivas, de relações que não trazem qualquer tipo de felicidade. E a minha questão é sempre, essa relação fala feliz? É assim que se imagina para o resto da vida? Eu tenho normalmente esta questão e deixo ficar aqui para as pessoas pensarem, porque pode, neste momento, de certeza absoluta, que há gente que nos está a ouvir. Isto é um programa sempre polémico e vais reparar que tem muito menos participações do que toda outra qualquer pergunta que tu faças, claro, porque em muita claro, gente claro. A carapuça vai entrar e não é uma carapuça má. Vai ou já entrou? Já entrou a esta hora. Ah. Depois as pessoas ficam aqui a pensar que há qualquer coisa que se calhar a minha relação não está muito completa, mas está a jogar muito bem. Em vez de participar e escrever, deixa-me pensar. Exatamente, deixa-me pensar como é que é isto. Sim. A minha questão normalmente é, imagina a sua vida ao lado dessa pessoa para sempre, viver com essa pessoa para todo o sempre. Nas condições constituir atuais em que constituir família, uhum. Vai continuar a poder ser você própria ou você próprio? Vai ser feliz? Vai continuar a fazer as coisas que fazia antigamente? A pergunta é essa. Vai ser feliz do lado dessa pessoa ou vai abdicar de si? É trabalhinho para levar para o fim de semana, trabalho de casa, para pensar, refletir naqueles momentos mais tranquilos. É a pergunta que a Susana Dias Ramos deixa ficar aqui. Vamos para mais uma participação através do Facebook da Rádio 5. Estamos a esquecer-nos, alguém diz, estamos a esquecer-nos de algo mais importante ainda. As pancadinhas psicológicas que destroem a autoestima pouco a pouco. Já aqui falamos disso. Já falamos disso. Não estamos esquecidos, não. Esquecidas, não. Muito mais graves do que as pancadinhas físicas, porque as pancadinhas físicas iniciam devagarinho e vão aumentando. Por isso, também há uma permissividade, não é, disto ir aumentando. E há sempre uma espera. É esta espera que a mim me faz muita confusão. A espera de que ele ou ela mudem. Porque mesmo na violência física existem homens. Eu tenho homens em consultas que apanham porrada. Não é uma pancada, é porrada. Mesmo. Porrada com direito a novas negras. E eu às vezes olho para ele, mas como é que este sujeito com 1,90m, quase com 100kg de músculo, apanha? E a resposta é óbvia. Se eu lhe ponho a mão, desfaço-a. Pois. Mas que casamento é este? Uhum. Se a pergunta continua a mesma, mas onde é que está a felicidade? Há que correr atrás da felicidade. Nós mudamos, o relacionamento muda, o mundo muda. Uhum. Nada se cria. Tudo se transforma. Nada se perde, tudo se transforma. Nós transformarmos, nós somos a mesma carga celular e genética que éramos há 15 milhões atrás, por favor. Temos que ter aprendido alguma coisa. Exatamente, hoje vivemos com alguma antecedência a certas e determinadas coisas e estamos preparados para, obrigatoriamente, não termos que repetir aquilo que muitas pessoas se fartam e já estão cansadas de dizer. Eu não sei porque que nós existimos. É o tal mito. Não. São três palavrinhas só. Não. Três letrinhas. N, agora A, com a cor til, ortográfica, nem sei se continua com o til, não é? Não importa. Não. Mas não, é facilinho. Fazemos conta que é uma facilinho flor ali. Facilinho de todo. E eu não sei para quê. Para quê repetir outra vez os mesmos erros quando há tantos novos para nós fazermos? Pois. Há tanto erro novo para fazer. Há tanta escorregadela para dar pela vida fora. Para quê estar sempre a cometer o mesmo erro? E aí um fim de semana à porta, precisamente para refletir e pensar a propósito destas coisas. Susana, um grande beijinho a todos e espero que aproveitem realmente este fim de semana para pensar nestas coisas mais importantes e por favor, façam o favor de ser felizes, porque esta vida são dois dias e nós nem sequer sabemos qual dos dois é hoje. Olha, dialetos da ternura, um para beijinho. Fecharmos em grande, uau, dois beijinhos. Aí estão os The Weasel com os dialetos da ternura antes das notícias do meio-dia. Elas adoram falar destas coisas.